Uite-și tocoși pe iar. Dada e surrealismo. Um programa de Inês Coelho. Primeira parte. Dada nasceu em 1916, fruto da discórdia e revolta face à Primeira Guerra Mundial. Usou as convenções vigentes, negou a história e até as vanguardas. Aceitou como única regra estética a arbitrariedade individual. Estéticas e a sua vontade de ruptura traduziu-se em representações que continuaram a subversão, já presente nas obras cubistas e futuristas. A poética Dada esgotou-se em poucos anos, mas o seu espírito rebelde e anárquico será em parte herdado pelo surrealismo e inspirará também, após a Segunda Guerra Mundial, o novo movimento artístico chamado Neo-Dada. I was born with a very strong feeling of need of freedom, liberty. Mm-hmm. And that means also with a very strong feeling of revolt. Mm-hmm. Revolt and revolution is not the same thing. But when you have this very strong feeling of this need of revolt, need of freedom, and you are born into a period where so many events invite you to get revolted and throw over what is going on in the world and be disgusted with it and so on. It is absolutely natural that the work you produce is a revolutionary work. O dadaísmo. O dadaísmo foi um vírus de liberdade, de rebeldia, de anarquismo, um vírus extremamente contagioso. A origem foi a angústia da guerra e essa temperatura elevada contagiou as gerações seguintes de artistas. L'amiral cherche une maison à louer. Ahoy, ahoy! Mein Credum ist mein Admirabilie. Meine Super, setz ihn jetzt aufgetan! Der feine Möbel ist kein Spaden! Der Wasser braucht ein Telegrafisten-Assassin im Korsett zu meistern! La Rosière, Schimatou, La Fobiamore, Ahoi, Ahoi, Ahoi! L'aventure que j'avais loué dans l'église après la messe, le pêcheur quitte à la comtesse. Adieu, Mathilde. Fin! And when it's and tea is everybody is to Hat er tun? Dröhnt der Brand? Ja, What a beauty. Thank you. história do dadaísmo começa em 1916 em Zurique, mais precisamente no Cabaret Voltaire, inaugurado no princípio de fevereiro por Hugo Ball, poeta, músico e produtor de teatro refugiado na Suíça. Pode falar-nos um pouco do começo do movimento? O Cabaret Voltaire era uma mistura de nightclub e sociedade artística, planeado como centro de entretenimento artístico, onde jovens artistas e poetas foram convidados para trazer as suas ideias e contributos, para ler alto os seus poemas, pendurar os seus quadros, cantar e dançar, tocar música. No final de fevereiro, o lugar estava apinhado de gente e cheio de atividades. O nome do movimento que surgiu no Cabaret Voltaire foi Dada. Dada era o primeiro som da criança e indicava o primitivismo, o começo do nada, o novo na arte. Em 1917, abriu a Galeria Dada e um periódico, uma revista Dada, energicamente organizada, editada e distribuída por Tristan Tzara. Dada espalhou-se como uma epidemia por outras cidades: Berlim, Colônia, Hanover, Paris, Nova York e Moscovo. Era a agonia de morte de uma sociedade baseada na ganância e no materialismo. Que motivos sociais, para além da reação à Primeira Guerra Mundial, levaram ao aparecimento deste movimento? Manifesta um estado de espírito vigente na Europa antes da guerra, mas que a guerra vem dar nova ênfase e urgência. A insatisfação sentida por poetas e artistas antes da guerra adquire um peso maior com esta. Hugo Ball viu Dada como um réquiem. O réquiem é a primeira palavra do introito de uma missa de defuntos. O réquiem de uma sociedade e também o começo de uma nova sociedade. O dadaísta luta contra a angústia de morte e embriaguez de morte do seu tempo. Ele sabe que este mundo de sistemas está estilhaçado e à venda por uma pechincha. A arte depende desta sociedade. O artista e o poeta foram produzidos para entreter a burguesia e esperava-se que fossem os seus trabalhadores assalariados. A arte apenas servia para preservar e suportar a burguesia. Estava comprometida com o capitalismo burguês. A arte tornou-se uma transação comercial. Muitos artistas tinham um espírito mercenário. Muitos poetas eram banqueiros da linguagem. A revolta dadaísta implicava uma complexa forma de ironia. Eles também dependiam dessa sociedade que consideravam estar em ruínas e condenada. A destruição dessa sociedade e da sua arte significava a destruição deles mesmos como artistas. Por isso, Dada existiu de modo a aceitar a sua própria autodestruição. Kommt mich ein Mann nur so berauschen, wie beging ich nur den Wahn, meinen guten Peter einzutauschen, der mir niemals was getan. Weckte man ihn nachts aus seinen Betten, laut und rot per Telefon. Peter, ich hab keine Zigaretten. Was sprach Peter? Bring sie schon. Peter, Peter, komm zu mir zurück. Peter, Peter, warst mein bestes Stück. Peter, Peter, ich war so gemein. Peter, Peter, sieht man erst alles ein. Sprach man, Peter, ich hab dich betrogen, sagte er, wenn's dich nur freut. Nie ist ein Gewitter aufgezogen, er war zärtlich jederzeit. Und ganz ohne Grund fing ich zu anderen, sagte Peterchen adieu. Geb ich mich nun jetzt an all die anderen, tut mein Herz nach ihm so. No dadaísmo, revela-se um espírito de subversão e alguma incoerência. Dada não era um estilo concreto, abrangia diferentes perspectivas e direções. Quais os artistas mais provocadores? Queria também ser um modo de vida. Dois heróis dadaístas foram Jacques Vacher, que morreu de overdose de ópio em 1918, que nunca ouviu falar de Dada e que uma vez interrompeu uma representação das Mamas de Tirésias, de Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, ameaçando disparar a sua pistola sobre o público. Outro herói foi Arthur Cravan, um poeta medíocre que se tornou uma lenda pelas proezas que realizou, como desafiar para um combate o campeão de boxe de pesos pesados Jack Johnson, ou como dar uma conferência sobre arte moderna para uma polida assistência de Nova York, completamente bêbado e despinto na plataforma onde ia falar ao público. Os atos provocatórios Dada abundam. Por exemplo, Marcel Duchamp quis expor um urinol na Sociedade de Artistas Independentes em 1917, chamando-o a fonte, e foi recusado pelo júri. Note-se que Duchamp era membro fundador e vice-presidente dessa sociedade e demitiu-se quando a sua obra, o Ready Made, foi rejeitada. Gestos como estes tinham proporções diversas. Não havia um programa fixo, uma unidade programática entre os dadaístas. Havia sim um espírito de subversão. Cada artista tinha a sua própria direção. Pretendiam substituir uma arte e uma estética gasta pela ironia e pelo escárnio, pela troça, enganando o público e a eles mesmos sobre as suas identidades sociais como artistas. Hans Arp, pintor, escultor e poeta, falou mesmo na procura de uma arte elementar que pudesse salvar a humanidade da loucura dos tempos de guerra. Disse: Dada está empenhado em destruir as decepções razoáveis do homem e a recuperar a ordem natural e despropositada. Dada quer substituir o disparate lógico dos homens de hoje pelo ilógico disparatado. É por isso que, com todas as forças, batemos no grande tambor de Dada e tocamos as trompetas do enaltecimento da irracionalidade. As filosofias têm menos valor para Dada do que uma velha escova de dentes abandonada. Dada abandona essas filosofias para os grandes líderes do mundo. Dada renunciou às manhãs infernais do vocábulo oficial da sabedoria. Dada é pelo que não tem sentido, o que não significa tolice. Dada, como natureza, não tem sentido. Dada é pela natureza e contra a arte. Dada é direto como a natureza. Dada é pelo infinito sentido por meios definidos. Cineasta e pintor disse o seguinte do dadaísmo: Dada não tinha características formais unificadas, como tinham outros movimentos. Tinha sim uma nova ética artística, da qual de um modo inédito, novos meios de expressão emergiam. A nova ética tomou por vezes uma forma positiva, outras vezes uma forma negativa, parecendo muitas vezes ser arte, outras a negação da arte, por vezes profundamente moral, outras vezes completamente amoral. Não se trata de um movimento artístico no sentido normalmente aceito. Era uma tempestade que assolou o mundo da arte, tal como a guerra assolara as nações. Veio sem aviso de um céu que os chocou e deixou para trás um novo dia em que as energias libertadas por Dada se evidenciaram em novas formas, novos materiais, novas ideias, novas direções, novas pessoas. O que desenvolveram em concreto estas energias libertadas por Dada e como reagiu o público a esta tempestade no mundo da arte? O dadaísmo desenvolveu o conceito de anti-arte. O seu repúdio através do burlesco, do anedótico, do cómico, da paródia, a sua ridicularização do conceito tradicional de arte, foi também a substituição de uma arte tradicional por uma arte nova que foi apoderada pelas galerias e museus. Aquilo que queriam destruir foi aquilo que os consagrou. Thank you. Dadaístas foram os primeiros a usar como princípio operativo o acaso na composição de obras de arte e os primeiros a experimentar a ideia de automatismo, ou seja, a supressão do controle consciente sobre a composição, de modo a permitir a libertação de um conjunto de imagens e de associações inconscientes, mais tarde explorado pelos surrealistas e por várias escolas do expressionismo. A apresentação de objetos transitórios, impermanentes ou claramente insignificantes, numa exposição, era ainda mais provocador. Hoje é comum vermos objetos ou imagens que nada de especial têm para ser expostos. Em 1920, isso foi suficiente para fazer com que a polícia de Colónia perseguisse os dadaístas por fraude, pois eles estavam a cobrar entradas para uma exposição que, de acordo com o chefe da polícia, nada tinha de artístico. Max Ernst replicou: "Dissemos claramente que isto era uma exposição Dada. Dada nunca reivindicou ter alguma coisa a ver com arte. Se o público confunde as duas coisas, isso não é culpa nossa." Essa exposição, coordenada por Max Ernst, Johannes Theodor Bargeld e Jean Harp, foi feita num pequeno pátio ao qual se chegava através das instalações sanitárias da Brauhaus Winter. Os visitantes, no dia da inauguração, foram recebidos por uma menina vestida de branco, uma indumentária que se usava para a comunhão, que recitava poemas obscenos. A exposição possuía um grande número de objetos disponíveis. Uma escultura de Max Ernst tinha ao lado um machado com o qual os visitantes eram convidados a destruí-la. Uma obra de Bargeld, que era um pequeno recipiente de vidro com água tintada de vermelho, com uma cabeleira a boiar à superfície e uma mão humana em madeira a sair da água e um relógio de alarme ao fundo, foi destruída durante a exposição. Esta exposição foi fechada pelas autoridades por denúncia de obscenidade. Mas tudo o que conseguiram encontrar foi uma gravura de Adão e Eva e a exposição voltou a abrir. Picabia escreveu: "Vocês estão sempre à procura de uma emoção que já foi sentida. Tal como se gostassem de reaver um velho par de calças da lavandaria, que após a limpeza até parecem novas, desde que não sejam vistas de muito perto. Os artistas são como limpadores, não se deixem levar por eles. As verdadeiras obras de arte moderna não são feitas por artistas, mas por meros homens. Deixou de haver a noção da superioridade do artista como criador. Deixou de haver a noção de obra de arte como produto de um gênio criador. Deixou de haver a noção de respeitabilidade da obra de arte." Bibel, Bibel, Baba, Bam Bam, Bibel, Bibel, Baba, Bam Bam, Bibel, Bibel, Baba, Bam Bam, Bibel, Bibel, Baba, Bam Bam, Bam Bam, Bam Bam. Thank you. objetos e os artefactos que depois eram produzidos em série, postos num pedestal e exibidos como arte. Marcel Duchamp disse que a escolha destes ready-mades não foi ditada para ou por deleite estético. Foi escolhida pela sua indiferença visual, pela sua neutralidade em termos de bom ou mau gosto. Foi escolhida pelo seu caráter anestesiado. A ideia é desorientar o espectador, não o incitar a ser atraído ou a rejeitar a obra. Neutralizar a sua reação. Deixar o espectador sem perceber o porquê da escolha ou a intenção do autor. O objeto existe apenas. Nada mais representa que esse desejo de suscitar indiferença. O que trouxe a fotomontagem ao dadaísmo? Sie werden jetzt ein paar Songs aus einer Oper für Bettler hören. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Em Berlim, o dadaísmo apresenta, com alguma agressividade, os problemas da atualidade. A fotomontagem, uma variante da colagem, feita com recortes de jornais e fotografias, tomou um caminho diferente das outras colagens dadaístas, como as de Max Ernst, preocupadas com a criação de uma desorganização poética da realidade. A fotomontagem, usando material visual do mundo e dos mídia, tornou-se uma cortante arma política. George Grosz, Anna Hoch, Raoul Hausmann e John Hartfield usaram a fotomontagem. As deste último artista, numa fase mais tardia, são uma esmagadora acusação a Hitler e ao militarismo capitalista. Para concluir, acha que a arte, de certa forma, foi posta em causa pelo dadaísmo e levada à saturação? Le mot qui court au vautil. C'est d'aimer le centre, être chose, aime le centre, toute la terre aime le centre. Cet amour a fait la terre, la terre. Oui, ici, là, je dis d'un droit à l'envers, peut-être être mon gang gauche de centre. Et si moi, je suis Chaque jour, il fait nuit, fourrure, esprit, ombrelle, parapluie, j'ai pas le nuage, les orages, la danse, on peut être un masque, c'est pour ses Dada construiu uma destruição. Criava formas artísticas, mas dizia que a arte não existia. Existiam apenas artistas que eram pessoas comuns. O vazio que Dada quer transmitir tem uma forma eficaz e energética. O vazio tem de ser uma mensagem consistente. A destruição tem de ser transmitida por formas, objetos, presenças materiais, coisas concretas, atitudes. Dada flexibilizou até ao extremo a abrangência daquilo que pode ser considerado artístico. Deixou de haver restrições em arte. Tudo pode ser arte. Logo, a arte está posta em causa, pois deixa de haver um valor que a distingue de qualquer outra coisa. Tudo o que o artista cospe é arte, disse Kurt Schwitters. Já não é a forma, o tema, o conteúdo, a aparência do artista que faz uma obra de arte. A arte é aquilo que o artista decide. Tudo é possível. Nada mais opressor do que isso. Tornar tudo possível em arte significa a morte da possibilidade. Já nada a impede de ser. Logo, já nada a incita. Com o dadaísmo, tudo apaixonadamente se dilui. A arte, entusiasticamente, atinge uma espécie de saturação. Chega a um clímax, que é a porta para todas as superficialidades e banalidades. O produto genuíno gera a cobiça da contrafação, geralmente da pior qualidade e mais barato. Na sua inocência explosiva, querendo ver mais, o dadaísmo gerou uma espécie de cegueira. A arte já nada tem de importante para dizer, pois este mundo perdeu toda a beleza. E isto torna-se um motivo para que todos os abusos da mediocridade se possam afirmar. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand, and on the other, the spectator who later becomes the posterity. To all appearances, the artist acts like a mediumistic being who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. If we give the attributes of a medium to the artists, we must then deny him the state of consciousness on the aesthetic plane about what he is doing or why he is doing it. All his decisions in the artistic execution of the work rest with pure intuition and cannot be translated into a self-analysis, spoken of or written, or even thought out. T.S. Eliot, in his essay on tradition and individual talent, writes, "The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. The more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material." Millions of artists create. Only a few thousands are discussed or accepted by the spectator, and many less again are consecrated by posterity. In the last analysis, the artist may shout from all the rooftops that he is a genius. He will have to wait for the verdict of the spectator in order that his declarations take a social value and that finally posterity includes him in the primers of artist history. I know that this statement will not meet with the approval of many artists who refuse this mediumistic role and insist on the validity of their awareness in the creative act, yet art history has consistently decided upon virtues of a work of art through considerations completely divorced from the rationalized explanation of the artist. If the artist, as a human being, full of the best intentions toward himself and the whole world, plays no role at all in the judgment of his own work, how can one describe the phenomenon which prompts the spectator to react critically to the work of art? In other words, how does this reaction come about? This phenomenon is comparable to a transference from the artist to the spectator in the form of an aesthetic osmosis taking place through the inert matter, such as pigment, piano, or marble. But before we go further, I want to clarify our understanding of the word art, to be sure, without any attempt at a definition. What I have in mind is that art may be bad, good, or indifferent, but whatever adjective is used, we must call it art. And bad art is still art in the same way that a bad emotion is still an emotion. Therefore, when I refer to art coefficient, it will be understood that I refer not only to great art, but I am trying to describe the subjective mechanism which produces art in the raw state, à l'état brut, bad, good, or indifferent. In the creative act, the artist goes from intention to realization through a chain of totally subjective reactions. His struggle toward the realization is a series of efforts, pains, satisfaction, refusal, decisions, which also cannot and must not be fully self-conscious, at least on the aesthetic plane. The result of this struggle is a difference between the intention and its realization, a difference which the artist is not aware of. Consequently, in the chain of reactions accompanying the creative act, a link is missing. This gap representing the inability of the artist to express fully his intention, this difference between what he intended to realize and did realize, is the personal art coefficient contained in the work. In other words, the personal art coefficient is like an arithmetical relation between the unexpressed but intended and the unintentionally expressed. To avoid a misunderstanding, we must remember that this art coefficient is a personal expression of art à l'état brut, that is, still in a raw state, which must be refined as pure sugar from molasses by the spectator. The digit of this coefficient has no bearing whatsoever on his verdict. The creative act takes another aspect when the spectator experiences the phenomenon of transmutation. Through the change from inert matter into a work of art, an actual transubstantiation has taken place, and the role of the spectator is to determine the weight of the work on the aesthetic scale. All in all, the creative act is not performed by the artist alone. The spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualification, and thus adds his contribution to the creative act. This becomes even more obvious when posterity gives the final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists. programa teve locução de Inês Coelho, Rita Gracias e João Soares Santos.